sendo pronto. Passarelo. Bota lá, passarelo. Pushback acionamento, 970 Gol, posição 7. Está livre, chama pro táxi, Gol 970. Chama pro táxi. Boa noite, Senhor 6258, Senhor 6258, voa ISAP, desce até o 050. 050, na ponte ISAP, 6258. Portugal 0-0, cleared line up and take off runway 10. Wind is 100 degrees, 0 to land. Just line up and take off runway 10, Portugal 0-0. Para o táxi, Uno, Uno 70, Uno 19, 119 a bordo, 4 horas e 19, Mateo. To zero, airborne at 47, contact Salvador Approach Control, 120 decimal 8, bye. 108, that's all, 020, good night. Salvador, good night, that's all, 020, crossing 1500. Portugal 020, level 370, Pouca de Pacho. Pouca de Pacho, level 370, Portugal 020. Salvador, boa noite. Gol 1170, ponto espera da 10, pronto. Gol no 1170, autorizado. Decolar. Vento variável com 2 nós. Ali decola da 10, gol no 1170. Portugal 020. Go ahead. Clear to fly to Boonock position and the restricted level 330. Back to Boonock position, restricted level 330, Portugal 020. Panamia 258, voa Duna, 2000 pés autorizado, LS, reporta final. Duna, 2000 pés, reporta final, One, ready for pushback and entry start. Right entry 3-0 cleared to start up and push. Call right for taxi. Ready to push and start and we'll call you for taxi, American 230. Lona 098, autorizado Natal, nível 370, decola no zero curva esquerda, perfil de saída Pulca, transição de pá, peso Lona 0 aerovia após conforme rota do plano. 5062, 120, decimal 8, controle. Previsão nível 370, conforme plano, peso Lona 0, saída Pulca, transição de pá, decola curva esquerda, 5062, transplano 208. É o controle, gol 1098, tá pronto para o puxar estacionamento 102. Zero, boa noite. 170, boa noite, sobe 390, saída, via saída Puca. 390, via Puca, se par, gol 1170. Zero request 10 degrees to the right, all right. Clear, 0-0. 0-0. Portugal 020, contact now, Recife Center, frequency 125, decimal 45, if unable, 126, decimal 8, pass along. 12545 or 12685, Portugal 020, good night. Good night. Sim, copiado, direita via Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 4. Bom voo, Gol 1098. Índia, 1895, ajuste no 0 no 4, Gol 1098. American 230, approve the taxi, and holding point, runway 10. VMA April, and taxiway India. For holding point, contact tower, frequency 118.95, QNH 10, 14, number 2, for holding point. Okay, we'll taxi around the apron to India Alpha, to number 2, holding point, and 118.95, the tower, and 1015, altimeter. Boa noite, para ingresso na Índia. Salvador, boa noite, 1098. Livre táxi, chame no ponto de espera, pista 10, 1098. Livre ingresso na Índia, ponto 010, vai chamar, 1098. Alguma possibilidade para ITAP? Quase ITAP, 972. Claro. Eu corto o apresentador, 6251. 258, chama 295. Boa noite. Linha decolar, vento calmo, voo 1098. Livre decolagem, voo 1098. Oi, boa noite, chama 6258, 2062, no curso do apresentador. Ciente, avistado, continua a aproximação, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Toma Recife no 2545, alterna 126, decimal 85. 2545 é a primária e a secundária? Secundária 126, 85. Push Cessner 6258, autorizado pouso. Repórter 62, decole. Voo no 098, decola 00, chame o controle 120.8. 08. Controle, voo no 098, muito boa noite. Boa noite, 1098, sobe 370, via saída Puca, transmissão Zipar. 370, Puca, Zipar, gol 0. Salvador, boa noite, American 230, holding short, runway 10, ready for departure. And maintain. Okay, clear to line up and wait on runway 10, American 230. Tá, pra remota 14, é isso? Que no meu sistema consta que a remota 14 está sendo... está ocupada. Nesse momento mantém a posição e aguarda. Zero clear takeoff, wind is calm. Clear takeoff, runway 10, American 230. Boa noite, chamei 6258, chamante 2 vezes. Não copiou, poderia repetir 6258? Prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Chamante da Juliette, vai chamar 6258. Airborne at 04, contact Salvador Approach Control, 120.8, bye bye. Okay, 120.8, American 230, good night, sir. Salvador, one night, American 230, passing 2000 for flight level 360. Good evening, 230, climb to 360. Momo departure, then in transition. Climb to 360 on the Momo departure with an MM transition, American 230. 972, 2000 pés, autorizado LS 1014. 2000 pés, autorizado LS 972. 6258, via Juliette, portão 10. Juliette para o portão 10, 6258. Boa noite, 3170, via Mari, desce até o 050. Via até o 050, Mari, 3170. Então 3891, desce para 4000 pés, via chegada bom. 4000 pés, via chegada bom. Chama agora Recife, 12545, alternando 2685. 2545, alternado? 12685. 2685, bom. Dando a definição do estacionamento do Oceané 6258, um Airbus 320. E confirme a sua matrícula, não seria passarelo 2228? Desculpa, 2228. 2228. Dentro de mais alguns instantes, já autorizaremos o push. Muito obrigado. O Oceané 6258 já estacionou? Está ingressando agora no 10 aí, já livrou a passarela 6258. Estou observando aqui. Passaredo 2228. Coordene com a equipe de solo. Inicia o push, chama pronto para o táxi. A aeronave da Oceané já estacionou. Sem sintonizado, chama para o táxi. Passaredo 2228. Solo, passarei 2228, pronto táxi, 38 a bordo, 5 horas e meia, alterno, Salvador. Te autorizado táxi, via pátio 1 à esquerda, Índia e Alfa, ponto de espera 1 a 0. Passarei 2228. Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera 1 a 0, 2228. Estabilizado, 1972. 1972, chama a torre 118-95. 118-95. American Airlines 230, contact Mountain City Center, frequency 125.45, if unable, 126.85. Okay, receive here on 125.45, or backup is 126.85, American 230. 1-0, estabilizado, gol 1972. Gol 1972, autorizado pouso, vento variável e calmo, cheque o trem de pouso. Passou, travou, está livre, pouso, 1-0, gol 1972. Perfeito. 050, para final, ele é 5-3, 1-970. Vem, está aguardando a cópia da saída, seria por Caracaju? Afirmo. Whisky de November, flight 35 position. Está autorizado, passa finalizando. No número 4 na aproximação, reduz velocidade para 230 nós, 389. Reduzindo, 230, 389. Oi, Salvador, boa noite, passarelo 2228, ponto de espera 1-0, pronto? Passarelo 2228, autorizado a linha em manter. Em manter 1-0, 2228. Gol 972 no solo 1-4, nível direita, solo 121 no decimal 1. 21, gol 972. Clear to 4000 feet, altimeter 1014. Roger, clear 040, altimeter 1711, which is in November. That's right, reduce its speed to now 230 knots. Roger, just stay 230 knots, which is in November. 9972, táxi via Alfa, reporta antes da direita. Alfa, reporta antes da Juliette, 972. Afirmativo, pro 060-731-70. Autorizado na 060, reporta estabilizado. Reporta 3170. Nós vimos o sequenciamento, curva direita, voa na prova 230, limite 15 milhões. 228, decolou o Zuno 6, chama em controle, em 1-20-8. Controle 208, passaria 2228, boa noite, contrabate. Boa noite. Decolagem, pista na zero, curva esquerda. Descrito saída pública, jama após jama Aracaju. Após Aracaju, conforme a rota do plano, 5070, transponder, 1-20-8, é o controle. Bravo, aciona o transponder autorizado. Só um minutinho. Acionado 5045, passarei 2228. Pelo. Gol 972. Mantém-se da Juliette, gol 972. Mantém-se da Juliette, 972. 228. 6-2-2-2-8. Por gentileza, senhor, quando possível, coordenar direto a vitória da conquista. Aguardo, né? Aguardo, obrigado. Papá Romeu Whisky, em novembro, 8 vector for space, now left turn. Heading 030, limited by McLeod of course. Roger, left 030, limited. Localize the course, 15 of November. Condor de Salvador, azul 4062, gente da Bravo. 062, voa Itape, desce até o 050. Voa Itape, da presente, com quem? Autorizado, Itape 050. 050, Itape 4062. Já November, resume navigation, fly to Duna, 2000 feet, clear the LS. Roger, receive November, heading now Duna position, clear LS, receive November. 3891 esquerda, proa 180, limitado pelo localizador, desce para 2000 pés, 3891. 3890, limite log, net public view, 3891. Através de qual gate? Ok, sim. O Gol 972, prossiga ataques com cautela de Juliette. Atenta no tráfego em Jabaca, a posição será 09. Mantenha inicialmente através do portão 7. Sim, observando o reboque e vai seguindo pro 9. Pode ser, eu vou 9-3-2. Senhor. Gol 9996, autorizado nível 370, confirmando a rota é Puca, a saída Puca de Maracaju, após Aracaju voa DCT Romeu Fox 08. Certidão autorizado nível 370 para Recife, decola na Puca de Aracaju, após Aracaju Romeu Fox 018, a primeira curva vai ser esquerda decolando a pistão 90. 5070 é o transponder, 120.8 é o controle, gol 9996. Correto, 291 nessa prova autorizada, LS, reporta não. Passa nada aí, LS. Whiskey November, complete approach, contact the tower, 1895. Roger, complete approach, 118-95, Whiskey November. Yeah. Prossiga. Olha, por gentileza, nós fomos informados aqui, informalmente, de que o aeroporto está fechando aos 30 aí. Number one, Zé, Airbus 300. 21, in front of you. Roger, receive November, number 2 approach, receive November. Consegui compreender a mensagem. Não, isso foi por isso a nossa antecipação aí, em função de pedir autorização e tudo que nós ficamos sabendo da informalmente aqui, que seria os 30. Ah, ok, sem problemas, é para desemborrachamento, faixa até os 5h45 local. Tá ok, muito obrigado. Gente, estamos aqui com o Selima, boa noite. Viu não estabilizar, chama a torre 118-95, completa sinal. Chama a torre 18-295, obrigado. Azul 4062, voa Duna, desce para 2000, autorizado LS, reporta estabilizado. Duna descendo para 2000, confirma ajuste? Bico 14. 291-3000, Serra. 3891, no ciente, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Certo. Papa Romeo, Whiskey India November, clear to land. Wind is calm. Roger, Whiskey India November, clear to land, runway 10. Papa Romeo East India November, on the ground at 26, leaving the runway next to the right taxiway Delta or Echo, and contact Salvador Ground Control 121.10. Bye bye. Roger, taxiway runway on the right taxiway Delta or Echo, contact Ground 121.10. Thank you. Have a great time. Pan 3891, cheque o trem, livre pouso, vento calmo. Livre pouso, vai pra lá. Sarido, autorizado, vá conquista. Direto conquista, obrigado, senhor. 2228. Taxiway Alpha, comment for before taxiway Juliet. I just have it for taxiway Juliet. Solo, go 9916 para o pushback funamento, tá na posição 1. Autorizado, go 9916, reporta para o táxi. Pushback funamento 9916. Pan 3891 no solo 28, livre à direita, solo 121, decimal 1. 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha, mantente 3891 Alpha Thank you. Neurotech via Lima, then turning right via Mike, and then taxi Quebec. On Quebec, call tower frequency 118.195. 4062 vai estabilizar final, chama a torre 118.95. 118.95 estabilizado já no exato momento. Alô Salvador, Gol 9996 para o táxi, seu POV de 81, 13:30 de autonomia, alternativa Natal. Direita, via Índia, quando estiver 1935, adicional 0.4. Bom voo, 1996. Direita, via Índia, 18.95, 1014 ajuste, Gol 9996. Uma boa noite. Bom voo. Boa, 3891, na cidade, aliás. Via Juliette, portão 02. Juliette, 02, 3891. Gol 9916, no ponto de espera, está pronto. Mantém o ponto de espera, pista 90. Ponto de espera, 9916. Whiskey India November, clear to cross runway 1735. In November, the general aviation parking is at your right side. Report with the Marshall in sight. Okay, do you know where is the hangar? It's your left side. Bye-bye. Gol 9916, autorizado a linha e manter? Ali mantém o Gol 9916. Azul 4062, no solo 36, livre à direita, chame o solo Salvador em 121, decimal 1. 21, ao livrar. Gol 9916, autorizado a decolar, vento variável com 2 nós. Decolagem Gol 99, economia. Juliette, portão 1. Alfa e Juliette, portão 1, 4062. Colosso 38, chame o controle 120.8, gol 9916. 120.8, gol 9916. Controle gol 9916, passando 1.700 pés. Gol 9916, sobe 370, via sair da PUCA, vigilância. 370, gol 9916 na PUCA.